Lá vem a Naucatrineta, que tem muito que contar. Ouvido agora, senhores, uma história de pasmar. Passava mais de ano e dia que iam na volta do mar. Já não tinham que comer, já não tinham que manjar. Deitaram sola de molho para outro dia jantar. Mas a sola era tão rija que a não puderam tragar. Deitam sortes à aventura, qual se havia de matar. Logo foi cair a sorte no capitão general. Sobe, sobe, Marujinho, aquele mastro real. Vê se vês terra de Espanha, as praias de Portugal. Não vejo terra de Espanha, nem praias de Portugal. Vejo sete espadas nuas que estão para te matar. Acima, acima, gajeiro, acima ao topo real. Olha se enxergas Espanha, areias de Portugal. Altíssaras, capitão, meu capitão general. Já vejo terra de Espanha, areias de Portugal. Mas enxergo três meninas debaixo de um laranjal. Uma sentada a cozer, outra na roca a piar. A mais formosa de todas está no meio a chorar. Todas três são minhas filhas, ó, quem mais dera abraçar. A mais formosa de todas contigo hei de casar. A vossa filha não quero, que vos custou a criar. Dar-te-ei tanto dinheiro que eu não possas contar. Não quero o vosso dinheiro, pois vos custou a ganhar. Dou-te o meu cavalo branco, que nunca houve outro igual. Guardai o vosso cavalo, que vos custou a ensinar. Que queres tu, meu gajeiro, que alvíceras te hei de dar? Eu quero a Naucatrineta, para nela navegar. A Naucatrineta, amigo, é del rei de Portugal. Pede a tu, el rei gajeiro, que te não pode negar. Que te não pode negar.